Mistérios do que penso outro, uma louca paixão avassala a alma mais que pode. O certo é incerto, o incerto é uma estrada reta. De vez em quando acerto, depois tropeço no meio da linha. O dia nasce todo dia. Resta uma dúvida: o sol só vem de vez em quando. O certo é incerto, o certo é uma estrada reta. De vez em quando acerto, depois tropeço no meio da linha. Estrada reta, de vez em quando acerta.